Segundo a história, tudo começou com a explosão. Um novo fim do mundo através da evolução. Tudo vai mudar, melhorias tu vai ver. O gigante acordou, mas eu falo pra você. Tu acordou agora, periferia nunca dormiu. Acende a dinamite, mete fogo no pavio. Joga contra escudo de governo capitalista. Forma de governo ilusória chamada democracia. Intelectual me despreza, insultração sem educação. Sem escola, sem hospital, com revolta no coração. República presencialistas, artistas escondidos. Monarquia por trás da cortina, denominado bandido. Liberdade, um sonho humano, que corrupção não alimenta. Não tem explicação sem razão, antissistema. Minha música é atropelamento que não incita dor. Sistemático, realista, impróprio ataque ao doutor. Vem pra rua reivindicar mais melhorias. TV sensibilize, só mostra pancadaria. Bomba nuclear pra falar de muito gênio. Politicagem, malandragem, bomba de gás lacrimogênio. Manifesto de corte estrala nas costas da diarista. Granada explode no rosto, polícia vira artista. Ambição gera morte, não aceito comodismo. Cota uma oportunidade ou outra forma de racismo. Perguntas sem resposta, não há no dicionário. Sistema burocrático, eles não pagam meu salário. Me obrigam a roubar, explodiu o caixa eletrônico. Na TV um favelado se torna um personagem cômico. Irmãos de infância entregam o outro pra alguns trocados. Segurança invade os morros, brode os crânios dos escravos. O chefão da selva, antigo coronel, com um gesto ingênuo, a caneta sangra no papel. Não quero comparar meu vocabulário do gueto, periferia, com seu intelecto social. A minha história de vida não combina com o preconceito do filho rico dentro da faculdade pública. A voz do menor, marginal em si, intelectual, não bota pilha, vocabulário de malandro. Os moleque é zica na quebrada, mais um monstro, pesadelo das tiazinhas, cifrão, só mais um sonho. Eu busco a paz a todas as quebradas. Não alienação, 72 polegadas. Não se iluda pela idade, nem pelo meu tamanho. Eu sei o que eu digo, eu sei o que eu canto. Fala aqui do crime porque isso virou moda. Milhões aos órgãos públicos, nada na escola. Essa é a visão de todo mundo moderno. Arma chega mais fácil na mão do que um lápis e um caderno. Guerra entre irmãos, eu vejo todo dia. Burguês aplaudindo tiroteio na periferia. O rap nunca foi, parceiro nunca será. Música sem sentido pra vadia rebolar. Prefiro fazer protesto e sonhar com um dia melhor. Deus já caiu fora e deixou a humanidade só. Mas eu tenho fé que tudo vai mudar. A extinção do homem e outra ogiva nuclear. irmão, a ambição aqui é mato. Eles querem destruir o mundo todo e serem reis de um cemitério. Isso que é foda, isso que é embaçado. Mas aí, Deus desistiu de nós, não há mais esperança. O mundo tá perdido, só há ódio e ganância. A modernidade mudou toda a nação. Pessoas mutantes expostas à radiação. Tua vida privada nas redes sociais. Vício cibernético, proporções ilegais. Pior que animais, máquina de destruição. Não se pode nem dizer que o homem é a evolução. Campo de concentração, terror na ditadura. Quem sofreu no passado tá no fundo da viatura. Não vou falar do amor nesse mundo desigual. Modernidade é uma prisão, opressão intelectual. Mas aí, não vamos desistir não. Não vamos deixar a periferia sem voz. Pois se os estádios foram feitos com nossa grana, é nós que deve usar, tá ligado? E não os gringos. É isso aí, bora guerrilhar, retroceder jamais. Poesia do gueto, rap nacional, molequinho comparsa, intelectual.